Hoje o tema da nossa palestra se chama O Poder das Escolhas. Somos responsáveis pela vida que nós próprios criamos. Quem terá a culpa? A quem caberá o louvor, senão a nós mesmos? Então, nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos colhendo hoje, né? Então, se cada um de nós possui vidas diferentes, situações diferentes e às vezes mal compreendidas, né? Tem coisa que a gente não aceita, tem coisa que a gente aceita, tem coisa que a gente compreende ou não compreende. Então, tudo isso que nos acontece no nosso dia a dia, nós somos responsáveis pelo que nos acontece. Ou seja, se nós não somos responsáveis hoje por tudo que nos acontece hoje, nós já fomos responsáveis pelo nosso passado, né? Então, pela lei da reencarnação, a gente reencarna milhares de vezes, né? Para que a gente evolua, para que a gente cresça e para que a gente aprenda. Porque a Terra é um país de expiação, né? A gente cresce, a gente evolui e assim é a nossa caminhada. Então, se aquilo que nós estamos vivendo hoje não nos satisfaz, não nos traz alegria, é porque algo a gente fez no nosso passado, né? Que não nos trouxe boas coisas hoje. Então, a gente colhe por aquilo que a gente plantou no nosso passado. E cabe a gente buscar entendimentos, compreensões para isso, né? E não a gente passar, às vezes, uma vida reclamando, uma vida sem fazer nada, uma vida sem motivação, sem atitudes, porque a gente acha que tudo que nos acontece na nossa vida ou é problema dos governantes, ou é problema do presidente, ou é problema do Brasil, sei lá de quem, né? A gente está sempre transferindo os nossos problemas, as nossas culpas para outros, né? E a vida não é assim. A gente é responsável pelo nosso destino e cabe a nós trabalharmos para mudá-lo. Não tem outra alternativa se a gente não escolher novas atitudes, escolher novos caminhos e assim por adiante. Então cabe a gente buscar novas escolhas. E é aquela coisa, a gente trabalha numa empresa, às vezes, o dia inteiro trancado, né? E a gente repara nas pessoas e como elas são. Suas características, suas personalidades, o seu humor. E a gente vê a diferença em cada uma, né? Um tá alegre, um tá triste, um tá emburrado. Um, às vezes, não te olha na cara. E a gente que escolhe levantar no dia assim, ir com essa cara para o trabalho, ir com essa cara para a rua, ir com essa cara, sei lá para onde a gente vá. É a gente que escolhe estar assim. E por que a gente está assim às vezes? Justamente porque a gente não compreende e não aceita como está a nossa vida. Mas se a gente não fizer por mudar a nossa vida, a gente vai passar a nossa vida com essa cara emburrada, desse jeito, e a vida vai passando e a gente não faz nada. Então, a gente é que tem as escolhas de mudar, né? Se transformar. Então, cabe a cada um de nós. Se a nossa vida não está boa, não está como a gente gostaria que estivesse, a gente corra atrás para mudar. Por que que eu estou vivendo assim? Por que que está assim e assado? A gente vai atrás e muda, se transforma, e muda uma coisa, muda outra. A gente faz novas escolhas e o que a gente faz escolha hoje, a gente vai estar colhendo amanhã. Porque aquilo que nós estamos vivendo hoje já faz parte do nosso passado, né? Mas cabe a gente mudar o presente. A gente tem todo o poder de ação para mudar o nosso presente. Então, quem pode mudar nossas vidas a qualquer momento, senão nós? Ninguém, né? A gente não pode querer que as pessoas mudem a nossa vida, que as pessoas mudem o nosso destino. Então, assim como o nosso louvor ou a nossa culpa cabe a nós também mudarmos a nossa vida, né? A gente não pode transferir isso para outras pessoas. Porque nós somos donos do nosso próprio destino. É a gente que muda, a gente que cria, a gente que altera, se transforma, assim por adiante. Quando a gente reencarna, lá na espiritualidade, como se fosse feito um acordo entre a espiritualidade. Então, a gente reencarna, às vezes, já com objetivos traçados, com metas traçadas, com coisas a se transformar, a se mudar, a se corrigir. E, às vezes, claro, a gente não sabe disso, porque a gente não se lembra, né? Mas a gente desce aqui para o planeta com essa finalidade, crescer e evoluir. Então, se a gente já vem com algumas metas traçadas, e às vezes a gente reclama da vida, e não entende por quê, então cabe nada mais que ninguém a nós de buscarmos as respostas. Por que eu estou vivendo assim? Por que minha vida é assada? E daí a gente tem consciência de mudar daqui para frente. Geramos nossos próprios meios e obtemos exatamente aquilo que lutamos, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, como é que acontece? A espiritualidade, Deus, ele coloca a gente num caminho e sobre esse caminho ele derrama tudo que a gente precisa. Os obstáculos, as oportunidades de crescimento e aquilo que a gente julga às vezes de problemas, né? Se a gente olhar com os bons olhos, são só oportunidades de crescimento. Então, por isso que a gente não aceita a nossa vida como ela é, por quê? Porque tudo que acontece para nós, a gente acha que aquilo lá é um problema, né? Lógico, a gente adoraria ter uma vida maravilhosa, né? Um mar de rosas, mas infelizmente a gente é ser imperfeito e a gente está aqui, tem que ter essa consciência de que a gente está aqui para a gente crescer, evoluir e se aprimorar. Então, como a gente é um ser imperfeito, a gente está suscetível a tudo isso que cai no nosso caminho. Para quê? Para que a gente cresça. Então, não adianta às vezes a gente ficar culpando a Deus, culpando o mundo por causa disso. Cabe somente a nós mudarmos. Então, se o plantio é livre e a colheita é obrigatória, então que a gente plante hoje, que a gente mude hoje, que a gente busque novas alternativas para que amanhã a gente possa colher uma vida melhor. E esse amanhã não precisa ser em outra reencarnação, né? Eu posso estar me mudando hoje, colhendo um futuro bem próximo. Coisas ruins não são o pior que nos pode acontecer. O pior que nos pode acontecer é nada. Já pensaram nisso? Não. Imaginamos a gente passar uma vida inteira sem criar nada, sem plantar nada, sem colher nada, né? Isso é terrível, né? Então a gente deixa que a vida nos leve e a gente passa a vida nesse marasmo, sem fazer nada, sem tomar atitude, sem crescer, sem evoluir, sem buscar novas alternativas. Então, quando a gente acha que a vida está ruim, né, para cada um de nós, é porque ela está nos puxando para que a gente tome atitudes, né? Muitas vezes, aquilo que a gente julga ser ruim para nós, aquelas oportunidades que a gente julga ser ruim, é por quê? Porque a vida está colocando aquilo no nosso caminho para que a gente mude, para que a gente se mexa, para que a gente se sacuda e vá atrás de outras oportunidades de crescimento. Então, pior do que as coisas ruins que a gente acha que são ruins, é a gente passar uma vida sem fazer nada, sem tomar nenhuma atitude, né? Isso é o pior de tudo. A gente se acomodar, aquela vida ruim que a gente leva às vezes então, e não se mudar. Uma vida fácil também nos não ensina. No fim, o que nos importa é o que aprendemos e como podemos evoluir espiritualmente. Então, muitas vezes aquela vida tão fácil, tão maravilhosa, aquele mar de rosas que a gente deseja tanto, né? O que essa vida traz de crescimento para cada um de nós? Às vezes não traz nada, não agrega nada, porque é só nas dificuldades que a gente cresce, né? Ou a gente cresce pelo amor, ou cresce pela dor. Então, as dificuldades, às vezes, por mais dor que elas nos tragam, elas trazem crescimento, elas fazem a gente crescer, né? É assim que funciona. Traçamos nossas vidas no plano espiritual, quando estamos prestes à reencarnação. Mas permanecermos inertes ou não, isso só não depende de nós, né? Então, ou seja, por mais que a gente trace uma vida que ela já venha traçada no plano espiritual, e por mais que a gente sinta, meu destino está traçado, eu não preciso fazer mais nada, né? Não é assim que funciona. A nossa vida é traçada no plano espiritual, e se eu estou levando uma vida hoje que eu não gosto dela, que eu não simpatizo com ela, eu tenho todo o direito de me mexer e mudar minha vida para melhor. A gente pensa assim às vezes, né? Minha vida foi traçada no plano espiritual dessa forma, eu vou ficar assim, não vou mexer. Então não pode pensar dessa forma. Por quê? Porque o crescimento depende da gente se sacudir, se mexer, se transformar, né? E Deus, o que Ele quer isso é que a gente mude e cresça e evolua, seja lá a forma que a gente escolher. Então, a gente tem o livre-arbítrio. Então, desde que tudo que a gente faça, seja para o bem, seja para o nosso crescimento, a gente tem total liberdade e obrigação de mudar nossa vida. Então, não é porque eu vim assim que eu tenho que ficar assim até o fim da minha vida, né? Da forma que eu estou. Ainda mais se a gente não gosta. Então, mesmo que o nosso destino seja traçado à espiritualidade, a gente tem que passar por certas coisas, a gente tem toda a liberdade e o livre-arbítrio de mudar. Eu não quero continuar assim, porque eu não me sinto bem, não me sinto feliz. Então, a gente vai lá e muda, né? Sacode a poeira e a gente dá um jeito na nossa vida. São grandes as recompensas para aqueles que têm a coragem de mudar. Mas essas recompensas acham-se ocultas pelo tempo, né? Ou seja, aquelas pessoas que têm aquela coragem de mudar, de se transformar, com certeza elas estão lutando para receber algo lá na frente. Então essas recompensas, elas vêm, desde que a gente escolha caminhos, né? Para praticar o bem, praticar o amor, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizéssemos a nós. Então, desde quando a gente realiza tudo, né? Pensando no amor, pensando em fazer bem aos outros, a gente só vai ter sucesso, não tem outro caminho, outro objetivo, né? Batereis e as portas se abrirão, busquei e achareis. Então, as portas, elas estão à disposição e estão abertas a todos nós. Novas portas, novos caminhos, né? Então, cabe a gente buscar, isso para cada um de nós, e se adequar àquilo que a gente mais, né, se adapte, né, aquilo que a gente mais gosta. Então, um escolhe uma religião, um escolhe uma crença, um escolhe outra coisa. Todos os caminhos levam a Deus, mas eles são feitos através de escolhas. Então, cabe a gente escolher aquilo com que a gente mais simpatiza, com aquilo que a gente mais acredita, escolher e seguir em frente, sempre praticando bem. Não importa que religião a gente siga, que coisa que a gente siga, desde que a gente seja feliz e siga praticando bem o amor, não tem problema. Para falar um pouco mais desse assunto, eu vou chamar o Ivo.